quem? Podia dizer sobre eu e você, queria acontecer. Nenhum dos dois esperava, mas a vida mudou nossos planos. Sem carro nenhum, só faça valer. Garota, então vamos só eu aí. Te peço licença, que a sua presença faz o meu mundo todo viajar. É que quando você senta, fico em câmera lenta. Continua quieto, quase lá. Moça bonita da cidade grande, vem se aventura na roça. Gente, roça, roça, roça, até escutar o galo cantar. Tu vive na selva de pedra com gente mentirosa. E se te deixar nervosa, então eu vim te relaxar. Eu trouxe um chá que te faz bem, que faz swingar também. Que destrova seu corpo e faz problema embora. Você sabe que hoje tem aquilo que te convém. Então, por favor, só faça o eu que quer. Eu te peço licença, é que sua presença faz o meu mundo todo viajar. É que quando você senta, fica em câmera lenta. Continua que eu tô quase lá. Tu me chama pra fazer um som, trouxe minha gata pra poder compor. É que no meu caos ela é inspiração, no clima sereno tu trouxe o calor. Baby, cê sabe que eu não sou de vacilar. Sei que o certo é o certo e o errado é não te amar. Vem cá, preta, vou te mostrar. Meu mundo inteiro é seu e pá. Dançar, dançar, pode jogar, mas linda